Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, agora 11 horas e 20 minutos. Vamos até as 14 horas de hoje. No programa de hoje, nessa edição, edição de número 358, eu vou receber o Marco Aurélio Pereira Rolo, professor aqui de Guaranésia, diretor da Escola Estadual Alice Altran Dourado e ganhador do troféu Expresso na categoria Educação. Também vou bater um papo com o Emanuel Taliberti e o Reginaldo Pereira, do Guaranésia Futsal. Eles que estão disputando a Taça EPTV de futsal. Taça EPTV, organização, fez um papelão aí com a equipe aqui de Guaranés. E ainda tem os organizadores do 10º encontro de grupos folclóricos que acontece no próximo dia 22 de maio no Polo Esportivo de Guaranésia. Para você participar aqui do programa, basta você enviar mensagem para o 991248325 ou 992042222. Mande a sua pergunta, porque o primeiro convidado de hoje é o Jarbas Correia Filho, prefeito da cidade de Guaxupé e agora pré-candidato também. A gente vai saber essa história a partir de agora com o Jarbinhas. Jarbinhas, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Sempre gosto muito que você apareça aqui no programa, sempre a gente troca uma ideia muito legal. Jarbinhas, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelas palavras, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha, do programa seu, um programa que tem uma audiência fantástica todos os sábados. E, aliás, quero te colocar ao par que eu ouço a maioria dos sábados que eu posso também, porque a audiência dele é fantástica e você faz o jornalismo aí impecável para a região, Antônio Cláudio. Eu que agradeço pelas palavras, Jarbinhas, e hoje o assunto com certeza é a cidade de Guaxupé, mas antes eu quero começar falando desse momento que a gente vive no país. Que momento é esse, hein, Jarbinhas? Que loucura que a gente está vivendo. Um momento muito triste para o Brasil, um momento de muita, além de triste, eu acho que traz muito mais preocupação para todos os brasileiros, para os 200 milhões de brasileiros que estão aí, porque mexeu e mexe na vida de todo brasileiro. Mas eu acredito que com tudo que aconteceu agora, com esse novo governo que está aí, eu não vou dizer para você se o Michel Temer é bom ou ruim, mas sim de uma colisão muito forte que tem de todos os partidos, e todos os partidos têm um dever com o Brasil hoje a cumprir. Um dever de um Brasil melhor, de um Brasil muito mais ativo, de uma economia muito melhor, de uma empregabilidade muito melhor, porque é isso que o brasileiro está esperando. Não adianta querer só ter tirado a Dilma. Agora nós temos que querer buscar, e temos esse compromisso, todos os partidos têm um compromisso muito forte com o Brasil, e o compromisso é do crescimento e desenvolvimento do Brasil, e eu espero que isso aconteça. Eu tenho certeza que é o que a grande maioria dos brasileiros estão esperando, porque tirar por tirar, isso é uma ignorância muito grande. Agora, houve golpe? De forma alguma. Não houve golpe? Não, né? De forma alguma. Quem diz que houve golpe, quem é que está falando que houve golpe? Está por fora da Constituição brasileira. O Supremo Tribunal Federal aprovou todos os atos daquilo que foi, Câmara dos Deputados, Senado. Então, como pode haver golpe na onde existiram todas as instituições constituídas do Brasil, colocadas, que foram todo dentro do trâmite legal que precisava ser, e foi dentro do trâmite legal? Então, claro que não houve golpe. Mas muito se fala aí que 11 governadores já deram pedaladas fiscais aí, que ninguém fala disso. Então esses 11 governadores também vão ter que ser cassados, Jarbinhas? Eu acredito que a lei vale para um e vale para todos. Eu sempre digo o seguinte: se nós, prefeitos e prefeitos de pequenos municípios, dermos uma pedalada, no outro dia nós estamos na rua. E a responsabilidade de um governante, do executivo, é a mesma responsabilidade de um prefeito, é a responsabilidade do governador e é a responsabilidade do presidente ou da presidenta da República. Então a lei tem que valer para todos. Se denunciarem, se a lei, se forem usados todos os termos do que foi usado nisso, aí claro que eu acredito, e deve ser colocado todos aqueles que foram, fizeram da forma errada, deram as pedaladas, ele tem que pagar por isso. Essa questão do ministério também, tem muita gente pegando no pé lá, que tem gente envolvida na Lava Jato e hoje é ministro. Isso não prejudica um pouquinho essa coalizão e essa esperança que o brasileiro tinha de que agora a gente vai entrar nos trilhos? Se eu fosse presidente da República, se eu fosse o Michel Temer, que está longe da gente, não nos ouve, eu não teria colocado nenhum ministro que está envolvido na Lava Jato. Isso tira um pouco da credibilidade, sim, isso tira um pouco da vontade da gente acreditar nessas pessoas, mas eu acredito que tem muitos outros ministros ali de bem, outros ministros que vão fazer uma diferença bastante grande, e esses ministros que estão envolvidos na Lava Jato vão ser julgados, e é o que o Brasil precisa, julgar todas as pessoas que estejam envolvidas em qualquer ato de corrupção nesse país. Porque eu sempre digo, Antônio Cláudio, honestidade não é virtude de ninguém, nunca foi virtude de ninguém, nem é obrigação, é aquilo que o ser humano tem que ser. Honestidade é o que nós devemos ser. Nós viemos desse mundo para sermos honestos, não para sermos desonestos. Então não é nem obrigação e nem virtude, é o que nós devemos ser. Eu ouvi um crítico político falando ontem que o Brasil agora não está dividido entre mais direita e esquerda, em si, entre honestos e desonestos. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje? Eu acho que o político hoje está muito desacreditado no Brasil. Eu estou político nesse momento. Tá? É uma situação que eu passo nesse momento por ela. E o político está muito desacreditado no Brasil. E isso é muito triste para a política no Brasil, porque eu só acredito numa forma de transformação da vida das pessoas através da política. Eu não consigo, de forma nenhuma, acreditar em outra forma de você agir se não através da política. Então é a forma de se desenvolver as cidades, o estado, é através da política. E o político, ele está muito desacreditado. Aí você me pergunta por quê? Se você for me perguntar por quê, eu te respondo. Porque a maioria dos políticos estão populistas hoje. O Brasil não precisa de político de carreira para administrar suas cidades. Nós precisamos de administradores que estão políticos no momento e não políticos que se metem na administração. Nós precisamos de administradores sérios que querem de fato tocar esse país, esse estado e esse município. Então eu vejo que o que nós estamos precisando de fato são de administradores, e o populismo ele tem que ficar longe das prefeituras, ele tem que ficar longe dos governos estaduais e federal. Essa é a minha opção e minha convicção. A minha posição, o meu pensamento e a minha convicção. Eu vejo que quem administra sabe de fato os valores. Tá? E quem não é populista, ele chega lá para dar tapinha nas costas e fazer pelo individual e jamais fazer pelo coletivo. E hoje o administrador ele tem que pensar no coletivo. Ele tem que pegar cada centavo à sua disposição e colocar em favor da população e não em favor de uma pessoa. Concorda comigo, Antônio Cláudio? Claro que concordo. E você seguiu essa linha desde, pelo menos agora, mais no final de 2 anos para cá, do seu mandato, sempre nomeando pessoas técnicas na área, esquecendo um pouquinho esse lado de populismo, de conchavos, né, de acertos políticos, coisa bem diferente do que o Temer está fazendo. Né? O Temer praticamente loteou os ministérios dele com pessoas ligadas a partidos políticos, salvo uma ou outra exceção ali. Isso mostra que esse governo do Temer não vai dar muito certo. Essa esperança que você está fazendo serve para Guaxupé, por exemplo, mas não serve para o Temer? Eu vou falar um pouco de Guaxupé nesse minuto, se você me permite. Sim. Guaxupé é sempre, desde o primeiro dia de nosso governo, nós tivemos só pessoas técnicas. Dentro do governo, daqueles chamados, né, de livre nomeação, todos os secretários. Hoje, para você ter ideia, Secretaria da Educação, Secretaria de Finanças e Procuradoria Jurídica do município são 3 mulheres que tocam essas secretarias, que são concursadas de carreira, há 18 anos estão na prefeitura. O restante do meu governo, todos os secretários, são todos técnicos, não tenho um cargo por ser aliado político ou não. Inclusive, tenho o cargo de secretário que foi candidato a vereador na oposição e está comigo hoje. Cargo técnico. Sim. Tá? Muito bem. 72% dos meus cargos de livre nomeação são preenchidos por funcionários públicos de carreira. Por que eu penso assim? Porque são conhecedores profundo da administração pública e são cargos técnicos. Eu gostaria que existisse nesse país uma justiça. Qual a justiça? Lá no governo federal, já respondendo a tua pergunta, tanto no governo federal, estadual, municipal, em todas as suas instâncias, que para ser um secretário, ele precisa fazer um concurso, ser da área, tá? Estar à disposição integral do município, ou da União, ou do Estado. Então, assim, nós seremos um país diferente, preenchido cargos por técnicos e não por políticos, porque eu vou falar de novo agora, e aí vai cair no que eu disse agora há pouco. O Brasil precisa de administradores. Teria que existir uma lei dessa dizendo que cargos de confiança tem que ser preenchido com concurso ou, no mínimo, com processo seletivo dentro da área. E eu estou fazendo, dentro disso, essa parte do dever. E quando você diz que foram colocados políticos que estão lá na Lava Jato, eu acho, dentro do meu ponto de vista, claro, estou falando meu ponto de vista, eu acho isso imoral. É imoral para o Brasil. O Temer errou nessa situação. E estou aqui fazendo uma crítica, sim, ao novo governo, porque ele não poderia ter colocado pessoas que já estavam no Lava Jato. E, novamente, eu digo, tá? Eu não sou PMDBista, eu sou PSDBista, todo mundo sabe disso. Agora, eu sou a favor do Brasil. E eu tenho que torcer para que todos os ministérios deem certo. Porque as cidades, Antônio Cláudio, estão sofrendo demais. Todas as cidades. E o presidente hoje, o atual presidente em exercício, já falou do pacto federativo que tantos municípios estão esperando. Então, nós precisamos torcer, acreditar e trabalhar para que esse governo dê certo. Porque precisa dar certo. Porque o que está em jogo? Eu te pergunto, problema partidário ou país? O país, é claro. O país. Né? O mais importante é o país que está em jogo, não é uma brincadeira de partido. É sim o rumo da nação, é sim o futuro do povo brasileiro. E quando eu falo futuro brasileiro, é dessa criança que está nascendo na maternidade agora. Porque essas crianças, o país pode levar aí 5, 10, 15 anos para se restabelecer de novo, e essas crianças vão ter problema de educação daqui a pouco, porque nós não vamos ter creche, nós não vamos ter escola para poder receber essas crianças. E aí eu te pergunto, então não é problema partidário, é problema de todos nós trabalharmos para que isso dê certo. Com essa linha de raciocínio, com esse pensamento, nomeando técnicos aí para o seu governo, você, beleza, segue essa linha de pensamento, mas isso não te prejudica politicamente? Muito. É um mal que você vai ter que pagar? Muito. E tô pagando já. Porque a cobrança em cima de mim, de novos aliados que querem, porque você sabe que eu sou pré-candidato, tá? Sim. Novos aliados estão querendo vir negociar comigo em cima de troca de secretaria. E eu não vou fazer isso. Eu não sou populista. Eu vou continuar com a minha linha de raciocínio em cima de uma prefeitura técnica, em cima de secretaria técnica. Já teve partido querendo vir falar comigo, mas trocar secretaria A por determinado apoio, não vou fazer isso. Corro o risco de perder a eleição? Corro, como todo e qualquer candidato, tá lá para ganhar ou perder, tá? Não é um jogo, e sim uma questão de participação na eleição. Mas se eu perder, eu saio de cabeça erguida, porque eu não faço de forma nenhuma negociação das minhas convicções, do meu idealismo e daquilo que eu entendo que é melhor para minha cidade. E eu vou sair prejudicado, sim, porque eu sei que tem candidato que vai fazer todo qualquer tipo de negociação para ganhar a eleição, mas eu não estou disposto a isso. Questão de promessa, Jarbinhas. Questão de promessa, principalmente agora na época de campanha, se promete muito. Você, claro, fez uma série, claro, de promessas, sem dúvida, durante a campanha. Sem com certeza, dúvida. Isso vai ser o que os seus adversários mais vão cobrar, né? Numa possível campanha que você esteja, você colocou seu nome lá pro PSDB, claro, ainda tem a homologação da sua candidatura e tudo isso. Mas e essas promessas que você não conseguiu cumprir? Eu acho que isso é uma coisa natural de todo e qualquer governo, porque você faz um plano de governo. E dentro desse plano de governo, você traça metas e você traça busca de financiamento para tudo isso. Vou contar uma historinha aqui e tentar colocá-la bem rápida. Nós tínhamos o programa do Minha Casa Minha Vida. Para esse programa, eu teria que arrumar uma área para que nela fosse construída 333 casas. Compramos a área, 170 mil metros quadrados. Pagamos R$1.700.000 por essa área. Dinheiro do contribuinte do Guaxupé, do cofre público. Doamos essa área para o programa do FAR, que é do programa do Minha Casa Minha Vida. Fizemos a licitação. A empresa vencedora, Xerém de Lavras, ganhou a licitação. Mandamos o projeto para a Caixa Econômica Federal. Individualizamos todas as matrículas. Escrituramos todas as matrículas individual, lote por lote. Chegou no governo federal, paralisou. Sim. e era uma promessa minha de governo. Aí eu te pergunto, quem paralisou? Eu ou o governo federal? O programa é Minha Casa Minha Vida, que todos sabem que está parado na faixa 1, que é a faixa da onde a gente busca esse financiamento junto ao governo federal. Então você, no meio do caminho, muitas vezes você tem que mudar, você tem que reavaliar, você tem que buscar novas fontes e novas formas de fazer. Mas nós fizemos muito mais daquilo que nós achávamos que poderíamos fazer. Vamos pegar então a habitação. O que que você fez? 180 casas já estão praticamente prontas, tá? 387 lotes do Jardim Conquista, que alguém duvida que eu vou fazer toda a infraestrutura dele, não precisa duvidar que eu vou entregar a infraestrutura desse loteamento ainda este ano. Vou entregar essa infraestrutura. Que já estão duvidando. Já estão duvidando, claro. Muita gente comentando. Não, já estão duvidando. Vou fazer a infraestrutura. Já tenho um dinheiro separado na IMURB dos contribuintes que pagaram por esse lote para fazer já a água pluvial, o esgoto, asfaltamento, e vou fazer toda a infraestrutura do coisa. Não duvide, vou fazer. E aqueles que são donos dos lotes, eu peço que continue dando credibilidade para mim. Peço que continue dando credibilidade, porque nós vamos fazer. Eles acreditam nisso. Eu também acredito. A promessa é para que essa infraestrutura estivesse pronta em junho ou julho ou não? Isso aí já é conversa de redes sociais. Não, eu falei até o final do ano. Tá. Que até final do ano nós iremos entregar isso. Então, Antônio Cláudio, você tem que fazer algumas mudanças no meio do caminho. E se candidatos vierem me cobrar, eu tenho resposta para tudo. Porque nós fizemos um plano de governo. Nós traçamos um plano de governo e muitas vezes você tem que modificar esse plano de governo. Por exemplo, lá atrás, voltando a falar do governo federal agora, nós tínhamos feito um financiamento que primeiro era para ter sido de fonte, aquela que fonte perdida, tá? De 5 milhões de reais para soltar 100% das ruas de Guaxupé. Fizemos os projetos, mandamos para o governo federal, foi aprovado. Na hora de assinar já não era mais a fundo perdido. Inclusive, o próprio prefeito de Guaranésia, o João Carlos Minquilo, também esteve nesse dia em Brasília. Depois virou financiamento. E do financiamento, sabe quanto foi aprovado? 300 mil reais de 5 milhões. Então nós tivemos que rever as situações. Falar que hoje os municípios, todo e qualquer município de pequeno, médio porte, pequeno porte como Guaranésia, médio porte como Guaxupé, tem financiamento próprio, de receita própria, para poder investir? Quem falar isso não sabe a realidade exata que os municípios estão passando. Nós estamos passando por uma queda de arrecadação muito grande. Queda de arrecadação, por exemplo, em ICMS de 2014 para 2015, foi na ordem de 16,9%. Guaxupé perdeu 5 milhões de reais em arrecadação em ICMS. Agora, esse ano, 2014 para 15, nós não tivemos perda de arrecadação de FPM, tá? Mas só de você arrecadar o mesmo tanto é 10% a menos, porque é 10% da inflação. Agora, esse ano de 2016, começou a cair o FPM. Então é muito preocupante a situação das cidades. E aí que eu falo do populismo e do administrador. O populista quer dar jeitinho para tudo. E o administrador conta cada centavo. E como é que o administrador está trabalhando todos esses problemas? Que, de acordo com o que você está falando, não é um problema da prefeitura de Guaxupé, e sim vem de fora. E vai participar de uma campanha que o pessoal vai te cobrar muito. E ninguém vai cobrar a Dilma, ninguém vai cobrar agora o Temer, ninguém vai cobrar o Pimentel, vão cobrar os Jarbinhas. Se não fez as 500, 600 casas que você prometeu na promessa, não é culpa deles, é culpa dos Jarbinhas. Eu, Antônio Cláudio, tenho uma tranquilidade muito grande em relação a isso. Porque eu sei que eu estou trabalhando e trabalhando muito junto com minha equipe. Eu tenho uma equipe competente, uma equipe técnica que tem trabalhado muito. Então eu tenho uma tranquilidade muito grande sobre isso. Se por um acaso eu sou pré-candidato, não estou dizendo que eu sou, que eu vou para a eleição, eu sou um pré-candidato, me tornando, se possível, um candidato, e se possível eu perder a eleição, eu vou perder de cabeça erguida. Por quê que eu vou perder de cabeça erguida? Porque eu sei que eu fiz todos os compromissos e busquei todas as soluções para a melhoria da cidade, inclusive essas 500 casas, comprovando para a população tá? Comprovando para a população que 330 casas não vieram do governo federal. Agora, você disse uma coisa muito certa: quem é que está perto da população? O prefeito. Ninguém vai lá cobrar a Dilma, nem o Temer e nem o Pimentel. Vão cobrar o prefeito. O porquê? Porque o prefeito está perto da população, ele está junto da população na mesma cidade, sabe o endereço dele, sabe que ele está na prefeitura e assim por diante, sabe até onde ele deixa o carro. A hora que eu vou deixar meu carro estacionado na prefeitura, muitas pessoas estão me esperando porque sabe o horário que eu chego do almoço e é onde eu deixo meu carro. Então é uma coisa natural isso. E por outro lado, a população precisa saber também que de 100% de tudo que esse país arrecada, que a cada ano nós estamos tendo arrecadação recorde todos os anos de impostos, 58% desses impostos fica no governo federal, 27% desses impostos fica no governo estadual e 15% vem para o governo municipal. Como é que nós vamos tocar cidades com 15% da arrecadação desse país se a população da cidade, se a população estão nas cidades, os problemas estão na cidade? Tá? O buraco está na cidade, a falta de medicamento está na cidade, os postos de saúde estão nas cidades, a infraestrutura que precisa está na cidade, tudo está na cidade. Tá? A empregabilidade está na cidade, então o investimento nas cidades tem que ser muito melhor. Não podemos ficar com essa conta tão diferente que está, 58% no governo federal, 27% no estadual, 15% no municipal. Isso tem que ter uma reversão, e essa reversão é através do quê? Do Pacto Federativo. Esse Pacto Federativo precisa existir. Existiu agora, semana passada, um encontro dos prefeitos na AMM, na Associação Mineira de Municípios, em Belo Horizonte. Existiu também em Brasília. Agora o encontro de todos os prefeitos em Brasília. Só se fala no Pacto Federativo, porque é a única situação, a única forma dos motivos das cidades melhorarem. Para você ter ideia, cidades, Minas Gerais tem 853 cidades, por volta mais ou menos, não estou dando um dado concreto não e certo, mais ou menos 400 cidades, 400 e poucas cidades, ou até 500, tem menos de 10 mil habitantes. Todas essas cidades vivem de FPM, essas cidades estão quebradas, essas cidades não conseguem o mínimo do serviço público à disposição da população. Já fecharam creche, pós-saúde, escolas, tá? Não, transporte escolar. Está complicado para a cidade menor de 10 mil habitantes, porque vive só de FPM, não tem ICMS. Quanto do seu plano de governo você cumpriu em porcentagem? Antônio Cláudio, não tenho um dado muito certo para te falar, não. Mas posso te falar, por exemplo, Parque da Mugiana está em construção, quadra da Bela Vista entrego por esses dias, Jardim Conquista entreguei 387 lotes, Residencial Monte Verde 180 casas eu fiz, não fiz só o Residencial Vale Verde as 333 casas, mas comprei o terreno e paguei com dinheiro público, Terminal Urbano eu começo a construir agora em junho, julho, só falta uma liberação da Caixa Federal, 1,5 milhão de verba do parlamentar Carlos Meles. Infraestrutura em torno do terminal urbano, fiz a obra do PROCON lá, o CRAS estou construindo, demora uns 15, 20 dias para ser integre, duplicação do trevo do Bom Jardim, estamos entregando agora, revitalização do bairro da Vila Progresso, 3 trevos nós vamos iluminar, começou a iluminação agora, você deve ter visto o trevo da Vim com todos os postes lá. Iluminamos mais de 10 praças, o BS do Tabuão está sendo começado a ser construído agora, creche arco-íris, estão começando a construir a creche arco-íris também por esses dias, o BS do Jardim Aviação começou o funcionamento dele por esses dias, a Vila Olímpica entreguei por esses dias, Praça do Quiosque, que é ali na Avenida Conde Ribeiro do Vale, ao lado do Terminal Urbano, começa a construção dela por esses dias, asfaltamento de mais de 80 ruas na cidade de Guaxupé, tapa-buraco constante, sinalização de trânsito. Então, quer dizer, são algumas coisas de obras que nós começamos a fazer em Guaxupé, fora um monte de serviços que eu vou aqui durante a nossa entrevista falar um pouco mais desse serviço que nós prestamos à população. Perfeito, Jarbas, intervalo comercial, a gente volta já já seguindo esse bate-papo no Expresso de hoje. Programa Expresso. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje. O bate-papo nesses primeiros blocos é com o prefeito de Guaxupé, Jarbas Correia Filho, pré-candidato à reeleição aí pelo PSDB em Guaxupé. Jarbinhas, Como é que está essa discussão lá no PSDB? Existe alguma outra possibilidade dentro do partido, dentro do grupo? Alguma outra já, quem sabe, sugeriu a possibilidade de também ser pré-candidato dentro do PSDB ou não? Não, o nosso grupo é um grupo muito coeso dentro do PSDB e de partidos aliados. E um grupo que entende exatamente aquilo que é melhor para Guaxupé, que nós estamos buscando, aquilo que é de qualidade para Guaxupé. E todos concordam com a minha pré-candidatura e eu acredito que nós não vamos ter um outro candidato dentro do partido, não. Eu vejo que essa coesão, esse entendimento nosso, ele é de uma forma muito natural e, além de uma forma muito natural, é uma forma de construção para Guaxupé. É uma forma que todos conhecem o programa de governo que nós queremos para Guaxupé e o que nós queremos construir para Guaxupé. Então, eu entendo que não deva surgir nenhum outro candidato, não. Mônica Ferreira Silva está te parabenizando, diz que você é um grande administrador, né? E Guaxupé está de parabéns, está dizendo a Mônica aqui. Muito obrigado a Mônica, e o que nós estamos fazendo é buscando a administração de Guaxupé sem populismo. Mônica, o populismo acaba com todo e qualquer administração. Antônio Cláudio, minha pergunta se baseia em relação a essas promessas para o servidor público municipal, que infelizmente ficou só na promessa e só no papel. Inclusive, esse ouvinte aqui, ele não mandou o nome, mas ele mandou a foto aqui do plano de governo aqui, que falava do servidor público municipal. O plano dizia o seguinte: Jarbinhas, vamos trabalhar em sintonia com o servidor público, visando uma ótima relação de equipe, resultando em atendimento rápido e eficiente ao cidadão. Proporcionar aprimoramento, capacitação contínua ao servidor público, realizar o tão merecido plano de carreira do servidor, valorizar a técnica e a competência, possibilitando acesso a cargos superiores, fornecer plano de saúde e plano odontológico ao servidor. O que que deu para fazer, o que que não deu, Jarbinhas? Eu não concordo com o que essa pessoa está dizendo. Nós cumprimos aí, a única coisa que eu não consegui cumprir, que eu não varro nada para debaixo do tapete, foi o plano de saúde e o plano odontológico. Isso nós não conseguimos mesmo por falta de arrecadação. Se tivéssemos a arrecadação necessária, nós teríamos cumprido. E é o que eu acabo de falar de novo. O governo federal diminuiu o FPM nosso, ICM caiu por causa da arrecadação, por causa desse momento de crise do país. Agora o restante todos, Antônio Cláudio, bom relacionamento com funcionário público. Estamos tendo muita. Pode não estar vendo para ele, tá, no ponto de vista dele. Ele respeito. Até está fazendo aqui uma outra pergunta aqui. Existe neste governo perseguição política? Nenhuma. Se eu estou dizendo que 72% das nossas pessoas, 72% das nossas pessoas do meu governo é de funcionário público de carreira, como é que existe perseguição? Se eu acabei de dizer que um funcionário que tem lá um secretário é secretário e foi candidato num partido diferente do nosso, do oponente nosso, como é que existe perseguição? Não existe perseguição com ninguém. Agora, se o funcionário público, ele não quer trabalhar, se o funcionário público não quer atender bem, se o funcionário público não quer fazer aquilo que ele veio para fazer, que é servir, o próprio nome já diz, servidor público, a própria estrutura, não eu, mas a própria estrutura vai colocando ele de lado, tá? Quando ele fala do plano de carreira, ele está em execução, sim, está em execução, o IBAN está analisando o nosso plano de carreira. Quando ele fala que não deu um aumento, no primeiro ano, 2013, 10% de aumento, 2014, 6, alguma coisa de aumento, 2015, 7% de aumento, mais ou menos. Então, como que não deu aumento? Claro que nós demos aumento. Eu tenho uma tranquilidade muito grande que nós estamos trabalhando muito bem junto ao funcionário público. E por isso que as coisas em Guaxupé estão dando certo. Todas essas obras que eu li aqui teve a participação fundamental do funcionalismo público, que, aliás, aqui eu quero agradecer cada funcionário público da prefeitura por tanta dedicação que tem tido com a cidade de Guaxupé. Precisa agradecer cada funcionário público, inclusive a ele que está reclamando. Eu também agradeço porque ele deve estar ensinando alguma coisa pra gente. Então, o funcionário público de Guaxupé está trabalhando e trabalhando muito. Vou dar um outro dado para você. Hoje, se não fosse a competência administrativa da nossa equipe, da Secretaria de Educação, eu estava tendo problema, inclusive, para pagar as professoras, porque o dinheiro que vem do Fundeb, eu não consigo nem pagar O salário não é do profissional da educação, só das professoras. Se englobar o funcionário da educação, os funcionários da educação, a prefeitura tira mais de 500 mil reais por mês para poder pagar o funcionalismo todo da educação. Tem mais uma pergunta chegando aqui, Jarbinha. Jarbinha, eu queria saber por que os exames de ultrassom de tireoide está demorando tanto para ser marcado. Minha sobrinha tem um pedido desde novembro e até hoje não conseguiu marcar. Eu também queria saber por que a prefeitura está terceirizando o transporte, se na prefeitura tem transporte suficiente. Acho que o dinheiro usado neste transporte poderia ser usado na realização de exames. Primeiro vamos responder aqui para ele a respeito do exame de ultrassom de tireoide. Olha, Antônio Cláudio, eu gostaria que a situação da saúde estivesse muito melhor. A situação da saúde não é exatamente a situação que eu gostaria que estivesse, mas isso é um problema nacional. Vou repetir de novo para o ouvinte: 58% do dinheiro arrecadado nesse Brasil fica no governo federal, 27% no estadual e 15% no municipal. O dinheiro investido pelo governo federal na saúde é da ordem de 15%. O nosso município, o ano passado, investiu 24,9% e esse ano deve investir seus 24% na saúde. E claro que falha algumas coisas, tá? Falta algumas coisas. Gostaria que não faltasse. Mas nós temos que levar alguns dados que nós fazemos. Nós entregamos 1.700 kits de alimentação por mês para que as pessoas possam ser transportadas com alimentação. Nós fazemos mais de 45 mil quilômetros, rodamos mais de 45 mil quilômetros com os veículos terceirizados, que ela disse, e com os da prefeitura. Por que que tem alguns veículos terceirizados? Para melhorar o transporte da saúde de Goxupé. São 45 mil quilômetros rodados. Todos os veículos da prefeitura rodam todos os dias também. Nós fizemos na farmácia, nossa, 42 mil atendimentos esse ano. Se você dividir por 4 meses e 10 dias, são 130 dias, deve dar 400 atendimentos na farmácia por dia. Nós fizemos mais de 2.360.000 unidades de medicamentos entregue. Nós fizemos 29.660 consultas na atenção básica de saúde, clínico geral, PSF, ginecologia, pediatria. Nós fizemos 14.800 consultas na atenção especializada, que é no Pio Damião, Saúde da Mulher e Vila Campanha. Nós fizemos 22 mil atendimentos no pronto-socorro em 130 dias. Na média de 200 e poucos atendimentos por dia. Nós fizemos 840 consultas médicas do CAPES, 4.800 atendimentos odontológicos esses 130 dias de início de governo, de ano, 4.200 sessões de fisioterapia, 4.100 radiografia, 570 ultrassonografia, 202 tomografias. No Conderg de Vinolândia, nós fizemos 2.140 procedimentos oftalmológicos, 103 procedimentos ortopédicos, 21 consultas dermatológicas, 31 pacientes atendidos para reabilitação. Falta alguma coisa, mas se constrói muita coisa também. Sim, com certeza, até porque o pessoal está reclamando e pedindo aqui um exame de tireoide. Com certeza, falta muita coisa. É. Mas se constrói muito mais daquilo que falta. E para esse ouvinte, como é que se resolve o problema desse ouvinte? Gostaria que ela ligasse aqui na rádio, passasse o telefone dela para mim, por favor, tá certo? Para me responder pela Secretaria de Saúde a necessidade dela. Se ela chama? Ela não colocou o nome aqui. Por favor, liga na rádio aqui, passa o telefone. Segunda-feira você vai ter a Secretaria de Saúde ligando para você e discutindo sobre exatamente o seu problema aí. Perfeito. Tem um número aqui no WhatsApp dela, ela mandou pelo WhatsApp, então depois a gente passa e vocês entram em contato. Segunda-feira minha Secretária de Saúde fala com ela. Perfeito. Você falou em transporte e alguns dias atrás surgiu uma grande polêmica a respeito de transportes que a mídia de Goxupé divulgou. Eu até peguei a matéria que Correios do Oeste, questão do motorista, né? Motorista da Prefeitura Municipal que protocolou no último dia 15 um pedido de providências junto da terceira promotoria de justiça comarca local, responsável pela curadoria do patrimônio. Ele suspeita de irregularidades na terceirização do serviço de transporte. O que está acontecendo com o transporte lá de Goxupé, Jarbinhas? A promotoria está lá para responder. A promotoria está lá para fazer análise disso. Eu te falo sobre terceirização. Terceirização é uma coisa natural que precisa existir no serviço público. Vou te falar de uma terceirização aqui. Você recorda que Goxupé foi terceirizado a limpeza pública e o lixo urbano? Sim. Na época, deu um tanto de falatório. Hoje, a melhor coisa que aconteceu para Goxupé foi ter sido terceirizado. nós estamos terceirizando, tá? Para trazer uma melhor qualidade de veículos, porque não é toda hora que a gente tem condição de trocar veículos, e utilizando também os veículos da prefeitura e utilizando também os mesmos motoristas com alguns veículos da prefeitura na educação. Então nós temos uma parte das linhas feitas, estão sendo feitas pela prefeitura, e outra parte da linha sendo feita pelo terceirizado. O terceirizado, ele te traz uma tranquilidade muito maior e te traz também uma economia com peça, economia com rapidez, na reposição dessas peças, porque você vai comprar uma peça hoje, essa peça tem que ser cotada, tem que ser licitada, tem que ser isso, e muitas vezes o teu ônibus fica lá 10, 15 dias e você sem condição de fazer aquela linha. Eu tenho tranquilidade sobre isso, sou administrador, sei que é uma das melhores coisas que pode ter, é uma terceirização desse transporte. Estou tranquilo com a realidade daquilo que fiz, e se a promotoria entender em qualquer situação, vamos analisar junto com a promotoria o que é isso. Não estou sendo julgado por nada, foi feita uma denúncia, uma coisa natural, tá? Sei quem é o servidor que fez essa denúncia, tem lá o nome dele, e esse servidor pode entender daquilo que foi fazer a denúncia. Estamos tranquilos com relação a isso. Em sua opinião, isso tem mais fundo político ou não? Aí que você pergunta, né? Aquela hora você me perguntou se tem perseguição. Isso é perseguição política. Isso é perseguição política. É só saber a quem essa pessoa é aliada que você vai ver a perseguição política total. Questão do concurso público também tem um fundo de perseguição política? Total. Responda assim com muita naturalidade, total. Primeiro, eu entendo o seguinte: a legislação do concurso público, ela é clara, tá? A legislação, o artigo 73 da lei eleitoral, não proíbe, isso quem escreveu para mim foi o promotor público, o promotor eleitoral. O artigo 73 da lei eleitoral não proíbe a realização de concurso público. Olha as cidades que estão fazendo concurso público nesse momento. Alfenas está fazendo concurso público para 556 pessoas. Araguari, Minas Gerais, 168 concurso público. Passos, deixa eu achar Passos aqui. Juiz de Fora, 150. 150 funcionários públicos. Todas Varginha, as cidades fazendo concurso. Varginha, 140. Público. Vespasiano, 74. Todas essas cidades fazendo concurso público. Três Corações, 168 pessoas. Eu tô querendo achar Passos aqui. Guaxupé seria 213. São 213 pessoas que está atendo por essas pessoas que não querem dar emprego em Guaxupé, e eu vou dar nome aqui agora dessas pessoas que não querem empregar as pessoas e fazerem esse tumulto todo no concurso público, porque eles não sabem o que é dar emprego. Pergunta para essas pessoas se eles têm uma carteira registrada de pessoa em nome deles. Não sabe o que é dar emprego, fica trabalhando quem quer empregar e quem quer fazer o melhor para o governo. Nesbar Brazão, Batista Borá, Clayon e Odilon, além do Mauro Gil. Mauro Gil. São cinco vereadores. Cinco vereadores. Mauro Gil, Nesbar Brazão, Odilon, Clayon e Batista Borá. São essas cinco pessoas. Muito bem. Abriram uma CPI. Dessa CPI, o promotor público, Dr. Tales, entendeu, passou a conhecer o concurso público. E ele fez para nós uma recomendação, aonde ele escreve: apesar do artigo 73 da lei, ele fez uma recomendação que nós fizéssemos o concurso público após o pleito eleitoral, após o dia 3 de outubro. Tá? E nós vamos acatar essa recomendação do doutor Tales. Não porque houve alguma denúncia da Câmara Municipal, porque a CPI foi julgada irregular, porque qualquer situação. E sim, ele tomou conhecimento e fez uma recomendação. E dentro dessa recomendação nós vamos acatar. Mas o que eu quero garantir para todos aqui é que o concurso público vai ser feito. E ele vai existir através através, não, desculpa, ele vai existir depois do dia 3 de outubro, tá? O IBAN já está vindo essa semana para fazer uma reunião com a promotoria, que é o órgão que nós contratamos para fazer o concurso público. Não vamos suspender o concurso público, nós estamos prorrogando através de uma recomendação da promotoria. Agora eu te pergunto de novo, é perseguição política ou não? Se não existe, através do artigo 73, nenhum problema, e da lei eleitoral e da Constituição, nenhum problema, por que não poderíamos fazer? Porque é perseguição. Achavam que ia levar alguma vantagem, alguma situação. O Batista falou numa das últimas reuniões lá, como é que o Jarbinhas, ele pode querer contratar 200 funcionários se ele não consegue dar o reajuste de 7% aos... Porque ele é um desinformado. Ele não foi na reunião aonde nós fomos mostrar como era feita a conta, o impacto financeiro para se colocar esses funcionários a partir de 2017. Eles não estavam entrando na folha de pagamento para 2013. Então ele não foi lá saber disso. Ele foi convidado para a reunião, tanto na prefeitura quanto outra reunião na Câmara que nós fizemos. E ele também não sabe, que é desinformado, que 66 pessoas estão na educação em processo seletivo, e se essa pessoa iria entrar pelo concurso público. Agora ele está correndo o risco dessas crianças, o ano que vem, se por um acaso não tiver o número correto de professores do processo seletivo, educadores e profissionais da educação, tá? Dessas crianças perderem o tempo dela o ano que vem. Por quê? Porque ele, por uma perseguição política, tá, quis bloquear o concurso público, tumultuar o concurso público, foi o que ele quis buscar, tumulto. E além disso, eu te falo, não sabem dar emprego. Eu dou emprego para mais de 500 pessoas atualmente. Pergunta para eles, eu sei dar emprego, eu sei gerar riqueza. Agora pergunta para eles, para essas pessoas, vou repetir de novo, tá, Mauro Gil, Clayon, Nesmar Brazão, Odilon Bloqueador e Batista Borá. Quantas carteiras têm registrado em seu nome? Perfeito. Intervalo comercial, a gente volta já já para finalizar esse bate-papo aqui com o prefeito de Guaxupé, Jarbas Correia. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da LFM, vamos até às 14 horas, já nesse bloco final aqui com o prefeito de Guaxupé, o Jarbinhas. Jarbinhas, outro assunto que você sempre que vê aqui no programa falou, e toda vez que vem algum político de Guaxupé, o pessoal cobre a questão do emprego. Eu não sei se eu estou enganado, se eu estiver, por favor, me corrija, que no seu plano de governo você prometia cerca de 3 mil empregos. 3 mil. 3 mil. E aí, Jarbinhas, conseguiu o que desses 3 mil? Olha, nós temos um levantamento lá. Durante a minha gestão, tá, foram conseguidos mais de 1.800 empregos. Mais de 1.800 empregos nas diversas economias de Guaxupé, tá? Dentro do nosso trabalho, chegaram muitas empresas de médio e pequeno porte em Guaxupé. Foram mais de 1.800 empregos. Ah, falta 1.200 empregos. Aí você falou assim, todos que vêm de Guaxupé falam do emprego. Quantos milhões de desempregados tem o Brasil hoje, Antônio Cláudio? Oh, muito, né? 11 milhões de desempregados. É. Quanto da massa trabalhadora é isso? Mais de 10% da massa trabalhadora, tá? Isso é uma situação que o Brasil vive do desemprego. E nós, gestores públicos municipais, nós estamos sofrendo muito, porque as empresas têm que vir, como sempre acontece, não vão reclamar lá com a Dilma, não vão reclamar com Pimentel. As empresas vêm para as cidades. E isso acontece, os problemas acontecem nas cidades do desemprego. Mas graças a Deus, Guaxupé é uma cidade que tem uma diversidade muito grande na sua economia. Vamos lá. Comércio muito forte, concorda? Sim. Indústria boa. Ah, não tem indústria. Só calçadista são 110 indústrias, só na área calçadista. Fiação de cobre, duas indústrias. E assim vai. E assim vai, tem muita diversificação de indústria em Guaxupé. Agricultura muito forte. A maior empresa de café do mundo está em Guaxupé, a Coxupé. prestação de serviço muito forte, mais de 110 médicos, mais de 150 advogados, e tudo migra em Guaxupé. Tudo vai migrando em Guaxupé. Então você vê que Guaxupé é uma cidade economicamente muito forte. Graças a Deus, por exemplo, todo mundo sabe que eu tenho supermercado. Na nossa atividade, até agora, eu não tive nenhum indício da recessão. Pelo contrário, nós estamos num ano de crescimento. Então eu entendo que Guaxupé vive ainda uma situação diferente de muitos e muitos municípios que estão passando dificuldade em Guaxupé. Só para você ter ideia, vou falar aqui alguns dados. A Legrand se instalou em Guaxupé, a Atrato, uma empresa de perfumaria, se instalou em Guaxupé, a Vergaplast se instalou em Guaxupé, a cooperativa inaugurou uma torrefação mais nova agora, que só lá empregaram mais de 40 pessoas. Barracão, lá no Polo da Moda, que nós fizemos toda a infraestrutura do Polo da Moda, tem 6 indústrias lá sendo construída, tá? Então, quer dizer, nós temos muitas empresas que se instalaram em Guaxupé, fora de empresas comerciais que chegaram em Guaxupé também. Então, Guaxupé, eu entendo que vive ainda um desemprego muito menor do que aqueles que aquelas cidades que vivem só em uma situação que sejam só industriais, ou sejam, por exemplo, você viu nas cidades petrolíferas aí o que aconteceu, Camaçari, assim por diante, no Rio de Janeiro, quantas cidades quebraram por viver só de uma economia. E a economia de Guaxupé é diversificada. Mas respondendo a pergunta, mais de 1.800 empregos foram criados, falta um número de empregos, sim. Gostaríamos de ter trazido mais empresas, mas a crise recessiva do Brasil paralisou. Nós temos uma empresa de 300 empregos que quer vir para Guaxupé, ela teve que dar uma paralisada no projeto dela. Mas vai vir, eu tenho certeza. A Upside deve estar vindo. A Upside está vindo. A Upside está vindo, deve gerar aí mais ou menos uns 100 empregos, por volta de 100 ou 100 e pouquinhos empregos. A Upside está vindo. Ontem eu me reuni com o presidente da empresa, ajustamos os últimos detalhes, dentro de uns 3 meses essa empresa deve estar em Guaxupé. Eu tenho certeza que agora os seus adversários políticos devem estar falando o seguinte: é tudo agora em ano eleitoral, tudo é por causa das eleições que estão chegando. Como é que você responde isso, Jarbinhas? Com naturalidade. Para você estruturar uma casa, você começa uma base, você faz a construção, você faz o acabamento, você compra os móveis para você poder morar. Isso é um processo que demora. 4 anos passa muito rápido e a gente tem que fazer todo esse processo de sedimentação, de construção, de acabamento, de compra de móveis. Isso é uma alusão a uma coisa. E as coisas estão acontecendo agora no 4º ano. Por isso que eu sou pré-candidato, porque eu quero dar continuidade no meu planejamento de trabalho, não continuismo. Continuismo político é uma coisa muito diferente. Muito diferente da continuidade de um plano de trabalho. Nós temos um plano de trabalho para ser executado. Dentro desse plano de trabalho, eu acredito no meu potencial administrativo para que Guaxupé continue em boas mãos, para que Guaxupé possa estar no rumo certo. Por isso que eu sou pré-candidato a prefeito de Guaxupé. Essa pré-candidatura minha nasceu de apoio que várias e várias pessoas, várias e vários segmentos da nossa comunidade foram levar até mim, porque eu tinha um compromisso com o Guaxupé de 4 anos de administração. Era o compromisso que eu tinha. Eu estou deixando minha família, meus negócios, estou deixando minha vida, poderia estar numa vida bastante tranquila para querer continuar à frente da prefeitura de Guaxupé, mas faço isso com muito prazer, faço isso com amor por Guaxupé, porque eu tenho amor pela minha cidade, eu tenho um orgulho muito grande da minha cidade e gostaria de construir mais algo pela minha cidade. Por isso sou pré-candidato. Patrícia, Donizete e Sargento Mauro estão te parabenizando, viu? Estão mandando aqui um grande abraço. Obrigado, boa Sargento tarde. Mauro. Boa tarde, Gerbas, parabéns, a saúde de Guaxupé está ótima, eu frequento muito o posto de saúde, parabéns, viu? Não colocou o nome aqui, mas já que a gente leu algumas críticas, né? Vamos ler também os elogios que não colocaram o nome aqui. Semana passada, eu conversando com uma senhora, ela falou: Jarbinhas, eu tenho tudo que eu procuro da saúde, que eu faço um tratamento de 8 anos contínuo na saúde. Não posso reclamar de absolutamente nada. Então, essas coisas deixam a gente feliz também. Nós sabemos que nós temos falha. Não vou deixar de nunca tentar o melhor que é. Sabemos que temos coisas a melhorar, mas também temos atendimentos muito bons para a população de Guaxupé. Só de você ter um posto de saúde da criança que atende mais de 150 crianças por dia, você vê que é uma cidade diferenciada, que só lá tem mais de oito pediatras que atendem diariamente essas crianças. Então é alguma coisa que você vê que você constrói e constrói bem. A Marcela está perguntando aqui sobre as vans. Elas vão atender todas as fazendas do município? De acordo com a Marcela aqui, onde ela mora, ela até perguntei aqui o local, ela já tinha feito essa pergunta para mim há uns meses atrás, que não chega no local onde ela mora, essa fazenda. Vamos ver se ela responde daqui a pouquinho. Mas hoje as vans, o transporte escolar, chega em todas as localidades da área rural? Ele chega em todos os pontos que são determinados para que nós possamos buscar essas crianças. Todas as crianças que vão usufruir do transportes públicos, eles têm um ponto aonde se pegam. Agora não tem condição de pegar todas as pessoas na porta de sua casa. Tá, era a pergunta dela justamente essa, principalmente na época de chuva, né? Ela tinha uma certa dificuldade ali com as crianças. Você vê que tem acesso que não permite que o ônibus chegue, acesso estreito, acesso aonde não tem condição de virar e assim por diante. Então, é difícil você conseguir chegar na porta de todas as crianças. Gostaria, mas infelizmente é impossível. Jarbinhas, torço por você, Neuza Maria está dizendo aqui. Ô Neuza, muito obrigado pela torcida e a gente fica feliz com isso. O tema desse ano das eleições, Jarbinhas, deve ser questão de segurança para a gente finalizar? Eu acredito que tem dois temas aí que vão pegar muito nessas eleições. Saúde, Saúde, continua e sempre vai continuar. Segurança pública, que é um dever do Estado, direito de todos. E empregabilidade. Esses três temas eu acho que vai ser o tom de toda essa eleição. Vejo que o Brasil, voltando a dizer, tem um pacto de colisão nesse novo governo. Acredito que em 4-5 meses dá para apresentar alguma coisa para que a gente possa ter a economia crescendo e desenvolvendo de novo. Falou-se muito na questão da melhora da saúde. O presidente falou na questão da melhora da saúde, do investimento melhor. Ouvi uma entrevista do novo ministro da Saúde, fiquei animado com as suas palavras, mas não ouvi nada em questão de segurança pública, que é um dos fatores que mais preocupa a população. A prefeitura tem muito pouco a fazer dentro de segurança pública e faz muito. Para você ter ideia, Corpo de Bombeiros em Guaxupé, Polícia Militar, Polícia Civil, SAMU, tudo isso é sustentado pela prefeitura em manutenção de veículos, combustível, tá? E muitas vezes algumas outras coisas que tem por volta disso. Servidores também, nós temos muitos servidores nesses locais. Por volta, mais ou menos, nós gastamos por ano R$600 mil de convênio com essas instituições. Fora alguma coisa que a gente sempre acaba mais fazendo durante o ano. Então, o que tange ao nosso alcance, nós fazemos muito. E a Polícia Militar, até numa audiência pública que aconteceu em Guaxupé, tá? Ela foi explícita em dizer que se não fosse o convênio que tivesse com as prefeituras, ela não falou exclusivamente de Guaxupé, mas de todas as prefeituras, tá? Ela não teria condição de sobrevivência nos municípios, tá? Agora, o que precisa é um investimento do Estado muito melhor para a segurança pública em todos os sentidos, em estrutura, número de homens, salário melhor para essas pessoas, tá? Treinamento e assim por diante. Então eu acho que vai ser um dos temas aí muito forte, sim. Prometo que a última, doutor Eber, vem junto nesse seu planejamento? Junto, porque o nosso idealismo foi construído junto, o nosso plano de trabalho foi construído junto, a nossa convivência, ela é muito boa, tá? Os respeitos que existem entre os dois é muito bom e nós temos aí um plano de trabalho a desenvolver para Guaxupé ainda muito grande e por isso essa dupla continua, essa dupla quer continuar, essa dupla pede o entendimento da população como pré-candidato. Sim. Estou sendo pré-candidato, dizendo bem claro aqui, e essa dupla é pré-candidata ainda. Perfeito, Jarbins. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Sempre é muito bom conversar com você. A gente vai tentar trazer os outros pré-candidatos que surgem aí nesse percurso aí da cidade de Igospé para bater um papo e saber um pouquinho mais as ideias dele a respeito do seu governo, né? E o que eles pensam também para a administração de Igospé. Muito obrigado mais uma vez, viu, Jarbins? Muito obrigado você, Antônio Cláudio. Também é um prazer muito grande estar com você. Eu gosto muito de bater esse papo com você, porque, é como eu te disse, além da audiência, é um papo muito inteligente aqui, é uma coisa muito dinâmica que a gente conversa. Então, eu também te agradeço muito por esse espaço aqui e estou sempre à disposição de vocês para o que precisar. Quero mandar um abraço muito grande, segunda-feira é dia dos garis, tá? Guaxupé tem um bom número de gari, quero mandar um grande abraço para eles, que deixam a cidade de Guaxupé limpa, que deixam a cidade de Guaxupé organizada, trabalham muito, e aí o terceirizado, eu tô mandando um abraço pro terceirizado, pro gari lá da Constroeste e pros funcionários da prefeitura também. Eu quero mandar mais uma vez um agradecimento muito grande por todos os trabalhos que ele faz e pela minha equipe, agradecer de coração tudo aquilo que nós estamos trabalhando e buscando para Guaxupé. Deus pague a todos, Deus pague, Antônio Cláudio. Muito obrigado por tudo, um grande abraço a todos vocês. Valeu, Jarbas. Intervalo comercial, a gente segue já já o programa Expresso deste sábado. Programa Expresso.